O Ministério Público de Minas Gerais, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Advocacia Geral do Estado e a Polícia Civil de Minas Gerais realizaram nesta terça-feira, 27 de março, a Operação Rei Posto. O objetivo é apurar a prática de sonegação fiscal envolvendo o Grupo Del Rey, que atua no segmento de refrigerantes e sucos. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, 2 no estado do Rio de Janeiro e 14 em Minas Gerais, nas comarcas de Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Cláudio e Sabará. A promotora de justiça, Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, dá detalhes sobre a investigação. Algumas dessas empresas já tinham sido objeto de uma outra operação realizada pelo Ministério Público ainda no ano de 2012. Foi uma operação que a gente denominou Que Rei Sou Eu. Após essa autuação, houveram autuações fiscais. Esse grupo de empresas negociou com o Estado o pagamento do débito fiscal referente à sonegação de impostos que foi apurada à época, só que não houve pagamento integral desses débitos. Então, em acompanhamento das atividades dessas empresas, foi verificado indícios de que ela permaneceria com o esquema sofisticada de sonegação de impostos e ocultação de bens, tanto dos seus sócios, das pessoas envolvidas, como também das próprias empresas, do real faturamento, da real situação de circulação de mercadorias por elas industrializadas e vendidas no mercado. Conforme apurado, o débito atual do grupo supera os 300 milhões de reais. Segundo Cláudia Pacheco, a operação de hoje envolve mais alvos do que a operação Que Rei Sou Eu, deflagrada em 2012 contra o mesmo esquema. A operação hoje foi denominada Rei Posto, porque em continuação a primeira operação Que Rei Sou Eu, mas na realidade ela engloba um número maior de alvos do que foi a primeira operação. Por quê? Porque após a primeira operação, algumas dessas empresas entraram com pedido de recuperação judicial, no juízo civil, alegando de passarem por dificuldades financeiras. Mas o que nós apontamos é que existiam indícios de que, apesar de algumas das empresas alegarem essa dificuldade financeira, haveria um grande movimento financeiro que era realizado através de outras empresas de fachada ou criadas em nome de laranjas, outras empresas que foram sendo criadas ao longo deste tempo. Então, na realidade, hoje, o número de empresas de alvos que foram envolvidas nessa operação é maior do que aquela que foi na primeira. O fato da empresa ser reincidente, o que se busca agora é comprovar o envolvimento de outras pessoas, quem mais foi localizado nesse esquema criminoso, como é que nós vamos identificar isso. E mais do que isso, é verificar efetivamente se nós conseguimos localizar como está ocorrendo a ocultação patrimonial e qual é o verdadeiro movimento financeiro de todo o grupo. Essa é a maior questão hoje a ser respondida. Participaram da operação 3 promotores de justiça, 4 delegados de polícia, 30 policiais civis, 40 servidores da Receita Estadual e um advogado do Estado. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.